você é o que pretendia ser. Quantos sonhos sobraram, quantos teve que esquecer. Mas só por um segundo, olha bem lá no fundo e vê quantos desses sonhos desistiram de você. Então me diz, o que te faz sentir orgulho? Hoje a voz do povo é bem mais do que barulho. Uns tão construindo casas, outros constroem avenidas. Nós construímos sonhos, é isso que constrói vidas. Pra poder seguir em frente sem dar passo no escuro. Pra que nossas crianças sejam bem mais no futuro. Deixando as ruas e que encham as escolas. Pra poder plantar o bem, ajuda as tia com a sacola. Irmão, vai na paz e que Deus acompanhe. Que vejam que riqueza não é garrafa de champanhe. Cê espera ganhar na mega a ponto de ficar à toa. E que vale muito mais ganhar um sorriso da coroa. Cada um sabe o que quer, então é só correr atrás. Porque aquilo que cê quer não vai correr atrás de você. Cada um tem um motivo que faz bater o coração. E o que faz bater o meu, as batidas nessa canção. Vão correr de lá pra cá quando o tempo virar. E se vir a chover, deixa a chuva molhar. Só o tempo vai dizer se o sol vai aparecer. E vai vir pra confirmar que esse é o meu lugar. Vou correr de lá pra cá quando o tempo virar. E se vier chover, deixa a chuva molhar. Só o tempo vai dizer se o sol vai aparecer. E vai vir pra confirmar que esse é o meu lugar. Tive um sonho distante de ter um carro legal. Tive um sonho menor de acabar o colegial. Sonhei tanto que aprendi que o que limita o seu sonho é a vontade que cê tem dele se tornar real. Hoje o sonho é bem maior do que ser o dono da rua. Sonhei em ser astronauta pra poder morar na lua. Realizei um sonho com caneta e papel, de poder fazer uma música tão minha quanto sua. E olha só o que a gente construiu. Poder ter uns boné da hora, internet sem fio. Uma condição melhor por fazer de coração. E poder passar mensagem, os discos de mão em mão. Nunca tive pai rico, nem ninguém pra patrocinar. Nem tive gravadora, nem contrato pra assinar. Tive amigos verdadeiros vibrando a cada rima. E isso não há no mundo dinheiro que vá comprar. Então esse é seu momento, faz acontecer. Ou se ainda vai querer sonhar com as coisas da TV. Tem um sonho bem maior que mantém essa chama acesa. É cantar o dia inteiro e dormir com a minha princesa. Vão correr de lá pra cá quando o tempo virar. E se vir a chover, deixa a chuva molhar. Só o tempo vai dizer se o sol vai aparecer. E vai vir pra confirmar que esse é o meu lugar. Vão correr de lá pra cá quando o tempo virar. E se vir a chover, deixa a chuva molhar. Só o tempo vai dizer se o sol vai aparecer. E vai vir pra confirmar que esse é o meu lugar.